nos seus dias de chuva eu me dou sem pensar. Esqueço até de mim só pra te agradar. Mas quando eu preciso de você pra me aquecer num dia frio, você menospreza o meu querer e me deixa ver navios no cio. Eu não sei negar quando o seu desejo chama. Não respondo mais por mim e quando vejo já estou em sua cama. Será que o seu coração está na contramão? E eu tô vivendo em outra realidade. Você é minha decisão e eu sou sua opção. Só um brinquedo pra matar sua vontade. Eu queria ser muito mais que alguém que satisfaz a sua sede de prazer e vai embora. Se eu entro no teu coração, eu tranco e jogo a chave fora. Mas quando eu preciso de você pra me aquecer um dia frio, você menospreza o meu querer e me deixa ver navios no cio. Eu não vou negar quando meu desejo chama. Não respondo mais por mim e quando vejo já estou em sua cama. Será que o teu coração está na contramão? Eu tô vivendo em outra realidade. Você é minha decisão e eu sou sua opção. Sou um brinquedo pra matar sua vontade. Eu queria ser muito mais alguém que satisfaz a sua sede de prazer e vai embora. Eu tranco e jogo a chave fora. Eu tô vivendo em outra realidade. Você é minha decisão e eu sou sua opção. Só um brinquedo pra matar sua vontade. Eu queria ser muito mais que alguém que satisfaz a sua sede de prazer e vai embora. Se eu entro no seu coração, jogo a chave fora. Lindão.